Web 6747 está livre, pátio 1 no Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para a decolagem, ok, legal, no 017. Pátio 1 e Alfa. Portão 3662, a Fraela autorizou aqui, retorno para o portão 8 mesmo, ok? 3662, positivo, 8, obrigado. 3662, solicito que a companhia apresente o novo plano, ok? O plano estava vencido já, solicito que entre em contato com a companhia apresentando um novo plano, chame para a nova cópia. Ciente, o plano 3662 vai solicitar para a companhia. Portão 3305, no solo 37, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette, portão 062. Alfa Juliette, portão 62, 33, abrindo braço. 076, ingresso via Juliette para o portão 05. 076, Juliette para o 05. Bom, de espera da Conozela, web 6747. 6747, autorizada a linha de decolada 10, o vento é 140 graus, meia dúzia de nós. Linha de linha de decolada 6747. Puxa 63 no 3, copia? Puxa 63 no 3, pronto pra cópia. Puxa 63 no 3, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decolada 10, curva direita, subida da EL, Leda Bridge, o transponder é 5162 e o controle 120.8, cotejo. 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, via APA Zulu 16, decola da saída da EL, transição Leda, após Leda voa Bridge. Controle 120.8, transponder 5162, o Xenero 6313. Correto, 6313, chame para o Puxa. Chamarei, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, uma milha para o estado. 4209, complete a aproximação, aguarde pista livre, tem um webjet tomando a posição, presto a iniciar a rolagem. O 4209 confirmando, aguarde pista livre, tem um webjet tomando a posição, presto a iniciar a rolagem. Ciente, 4209. Autorizado, chame táxi. Obrigado, Web 6747. Azul 4209, o QNH é 10017, o vento 140 graus com 9 nós, pista no zero livre, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10, 4209. Europa 084. Europa 084, stand by for 86 clearance, flight level 370 to Madrid. Stand by for 86 clearance, Europa 084. web 6747, outra vez, uma torre da El. O 6747, perdão, decolou 40, chama o controle em 120, 2.8. Boa noite. O azul 4209 no solo aos 42. Olivar à direita, taxi na Alfa e chame antes da taxi e Juliette. Olivar à direita, Olivar na Alfa, Olivar antes da Juliette, azul 42 a máquina. Europa 084, ready to copy? Ready to copy DC, Europa 084. Europa 084, clear to Lima Echo Mike Delta, Madrid, flight level 370. Initially via Upper Zulu 10 up to Natal, after Upper November 873 up to infall position. And after that we will follow in accordance to presented flight plan route. Take off runway 10 with left turn, Puka departure and Zipa transition. Transponder 5164. And the departure control frequency 120.80, read back please. Tono 604, 141 a bordo, 335 de autonomia, alternando restrição para o táxi. Livre à direita, chama no ponto de espera. Livre à direita, reporte a pontinha. Vou no 604. Europa 084, clear to Madrid, via Upper Zulu 10, Natal, Upper Zulu 873. Then fly plan route, fly level 370, squawk 5164, approach frequency will be 120.80, and the SID will be Puka transition SIPA, Europa 084. That's correct, and just to remark, we need to request for further flight level changes, okay? Initially flight level 370, and call me for pushback and startup. Well, report you ready for startup and pushback, Europa 084. Autorizado, chame táxi, passa letra. Torre Gol, no 604, 00 pronto. No 604, autorizado a linha decolada 10, vento é 1.40 graus, 8 nós. Linha decolada, Gol, no 604. Azul 429 na taxa Alfa 4210. Azul 4209 está livre ingresso via Juliette, portão 03. Via ingresso Juliette, portão 3, Azul 4209. Aliado Campino 0 vai iniciar, jogou no 604. Ciente autorizado a decolagem no 604. Obrigado. Europa 084, position 11, we are ready to start up. Europa 084, clear to start up and stand by for pushback, okay? Then we maintain position, stand by for a startup position, Europa 084. 47, chame Recife, 125, Ana. 125, Ana, cuidado, boa noite. Boa. Uno 604, decolou de Salvador aos 47, o controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 604, obrigado, bom dia. Controle, boa noite, Uno 604, passando 1.600 pés. Uno 604, este é o controle Salvador, meu cordial, vamos acionar o transponder para facilitar a operação desse controle. Acabamos de acionar aqui, desculpa pela falha. Uno 604 está em contato radar no acionamento do código, Cabildo. Passarei por 2224, acionado 3h50, 21 a bordo, alterna Fortaleza para o táxi. Autorizado o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, altímetro 1017, chame para a decolagem, passarei. Chamada para a decolagem, 3224, passarei. Euro Brasil, Euro 4, we have a traffic site, confirm when clear for travel. Now you are clear to start up and push back, call me ready for taxi. Altimeter setting now, 1017. Altimeter setting 1017, clear to start up and push back, full report ready to taxi, Europa 04. Salvador, boa noite, voo 1074, está com a informação alta. 74, boa noite, aguarde um instante, cópia 360, Guarulhos. Aguardando. Passarei 2224, autorizado ali a decolada 1-0, vento é de 1,40 graus com 8 nós. Decola, 2224. 1074, copia. Prossiga, por excelência. 1074, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decolada 10 com curva à direita. Subida da El e seguida direto para as posições Lida e Bridge. Transponder é 5170 e o controle em 120 decimal 8. Cotejo. Direto do 1, desce 2000 e portada MLS. 3178. 360 para São Paulo da Guarulhos, conforme rota, plano de voo. A primeira aerovia, presulo 16 até Belo Horizonte. Decola da pista 1-0, curva direita na saída da El, Leda Bridge, aciona 5-1-7-0, controle 1-2-0-8. Correto, 1-0-7-4, aguxa-me para o acionamento no portão 5. Vai estar pronto, graças. Estou acionando 6303, posição 4, puxa o acionamento. O 6303 aguarde expectativa de 3 minutos para o puxa, ok? Ok. Bahia 2224, decolou 52, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, Europa 084, vem do taxi. Taxi approved via April 1, India and Alpha. Call me again on holding point to take off. Okay, April 1, India and Alpha will report the holding point ready for departure, Europa 084. Boa, Bianca, 6313. Após o táxi do 330 europeu à sua retaguarda, está autorizado o push para o táxi. Após a passagem 330 na retaguarda, autorizado o push back e acionamento, reporta táxi, 6313. 5 descendo para 2000. Para 2000, 5 604, chama Recife, 2685. 1065, 604. Torre BH, é, torre Confins. Torre Salvador, retorna ao Golfo 0.74. Só para chamar a dúvida, senhor. Nossa rota aqui do plano de volta para falar pela empresa do Luno Zero, o senhor confirma a empresa do Luno Meia? É porque o senhor vai, a rota do plano tá empresa do Luno Zero até Bride, após empresa do Luno Meia, não é isso? Não, não seria, depois seria Smart, Awake, para então só pegar o empresa do Luno 44 lá em Maricá para seguir para Guarulhos. Não, eu recebi outra rota aqui, então aguarde um instante, eu vou confirmar com o centro qual rota que eles têm, ok? Aguarde um instante. Ah, isso agradeço, obrigado. Estou em Salvador, é o TAN 3662. Possível, 3662. Oh, quando possível, senhor, se o senhor já tiver recebido nossa autorização, no 3662, no 08, Natal 370. Ok, eu não recebi ainda. Qual é o horário que foi preenchido, o senhor sabe? O horário preenchido no plano? Foi um Adeliapos 45, senhor. Ok, eu vou checar aqui com o centro, ok? Porque eu acho que o plano estava vencido, teria que fazer um novo plano, não só apresentar o DLA. Entendido. A gente está aguardando então a posição do senhor, por favor, obrigado. Ok, eu peço que o senhor entre em contato com o Dove, verificando lá a possibilidade de apresentar já um novo plano. Eu vou tentar ligar para o centro e ver o que acontece lá, ok? Ok, muito obrigado. Salvador, Europa 084, Alemã Runway, 1023, passamos. Europa 084, clear to line up and take off. The wind is 140 degrees with 8 knots. Clear to line up and take off, runway 10, Europa 084. interceptado ao localizador avistando o TP 555 na 5. TP 555 na 5, checa o trem, chame a torre, 1186. 555. Para 3, 2, 0. Ciente é o número 2 para a copa, ok? Salvador, já para no 074? No 074, eu chequei com o centro tem aquela rota que eu paguei mesmo, ok? Como é a rota que o senhor tem? Não, deve ser, eu só falo com o filho, por gentileza, qual era o via após Belo Horizonte? É Belo Horizonte, após voa direto para a posição Trive, após direto para Poços de Caldas. E aí, se não me engano, já é a chegada lá em São Paulo. É, 12685. Sim, ok, autorização mantém, chama para o posto. Vai tomar uma pushback, Ruta 3662 está pronto para o posto, já, confere? Afirmativo, está pronto para o pushback, acionamento, 08. Para agilizar, está autorizado já a iniciar o push, só aguardando o instante para a cópia, ok? Ok, então, muito obrigado, vai agilizando aqui, autorizado 08, para 3662. Solucionamento 13 no 3, para os botais. 113 a bordo, tem 4 horas e 30, autonomo galeão. A livre, a direita, chama o posto, espera, para a decolagem. Direita, chave da decolagem, na minha 3 na... Boa noite, 555, livre pouso lá 2, o vento é 140 graus com 9 nós. 555. Europa 084 é Bonnet 5 Liner, call now the departure control 120.8. Have a nice flight and good night, sir. Switching 1208, Europa 084, bye-bye, thank you. Just to confirm, 120.8, ok? 120.8, bye-bye, obrigado. Vou adotar 3305. Aguarde o instante, é o número 2 para a copa 330, recebido. Vou aguardar, tá 335. 084 control, radar cam check, proceed as clear. O 6303 alinha e mantenha no zero. Ruta 3662 na escuta da torre. Prossiga. É só confirmando, permanece a autorização anterior, 370 nível, Natal, outro Zulu no zero, decola da 10, curva esquerda, Fuca de pá. O transponder é 5176, confira aí com o anterior, agora é 5176 e o controle 120.8, conteja. Obrigado, autorizado 370, apresurou 10, Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, poucas e pá, 5176 transporte, 1208 é o controle, tá 3662. Correto, chama para o táxi então. Chama lá, já está iniciado. O trip 5555, seu solo foi o 02. Olivar à direita, taxi na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 3. Alfa Kilo para o pátio 3, posição 3. Puxa, 6313, livre decolagem na 10, o vento é 1,40 graus com 9 nós. Controle 6224, realizando pequeno desvio à direita da rota para 145 por 10 minutos para evitar uma formação, pequena formação. Livre! Interceptor localizador, 3178 com a pista vista. 3178, passador no localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chama a torre, 1186-3178. Reduzindo, 286-3178. Oi, Salvador, 3178 da TAM, 3 milhas Índia Serra, estabilizado em LF. 3178, reporte passando externo, baixar travado, ok? Vou mandar externo, baixar travado, 3178. Ocean 6313, decolou 04, controle 120, décima 8, boa noite. Até a próxima, número 5, pronto, pode pegar a sala mesmo. 1074, aguarde um minuto para o puxo acionamento. Após o táxi do TAN está autorizado seu puxo, ok? Diga, pushback acionamento após a passagem do TAN, mas não é com autorização então. Não, confirmando já está autorizado, coordene com a equipe de solo, assim que o TAN tiver liberado a retaguarda, está livre o puxo. Ok, ele foi pushback acionamento após a passagem do acionamento da aeronave. Obrigado. Já se 3305 para evitar que espere mais. Aguarde na frequência do solo 1219 um instante para a cópia, ok? 119, muito obrigado. T3178, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento é 1,40 graus com 9 nós. Passou e travou, passou em dia certo, tem livre pouso, 3178.